Salve, salve, coelhada! Decadentes número 227, pra gente falar aí do Campeonato Mineiro, né? Que a gente jogou ontem contra o Vila. O Vila não vence, né? Ganhamos aí 2-1, futebol feio, debaixo de chuva, mas importante é 3 pontos, né? Faz parte, vamos discutir aqui hoje. Meu nome é Jairo Viana e estamos com a casa cheia hoje, todos presentes, ninguém meteu um atestado maroto. Vou primeiro pedir a ele. Marcão do Castelo, dê seu boa noite, Marcão. Boa noite, pessoal. Feliz da vida com a vitória do América. Apesar de ainda eu ser muito rigoroso nas minhas críticas, mas feliz. O importante é ganhar. Achei que você Castelo, fosse. chuva. Achei que você fosse. Apesar de não terem lido meus twitters. Cara, isso é uma revolta. Nunca mais eu mando Twitter pro Globo Esporte Minas. Que se explodam. Não lembro de eu também, não, viu? Isso é palhaçada. Vou cancelar minha onda verde. Cancelar minha onda verde. Cancelar a onda verde é a melhor opção. Eu já falei que eu vou fazer mais uns 5 onda verde só para ter direito de falar que eu vou cancelar os 6. Só de raiva. E minha carteirinha ficou pronta, eu não busquei. Quando eu buscar, eu vou falar, vou cancelar minha onda verde. O onda verde vai cancelar o Marcão. Até tu, Bruto. Tá osso. Também ele, Thales, hashtag fora Juninho. Thales, Minha paciência hashtag fora foi, ele acabou. Que isso? Dê seu boa noite. Boa noite, galera. Ao contrário da maioria, eu gostei do jogo de ontem, principalmente porque vencemos o Vila Nova. E vamos que vamos. Líder e com dois artilheiros na Série B, no Mineiro. Opa, isso é bom. Lucas Deleucas, dê seu boa noite. Boa noite, pessoal. Comentar a vitória na batalha do Castor Cifuentes ao Sapão do Bonfim. Você tá doido? Vocês dão peso, hein, nesse jogo, hein? E olha que eu já tomei porrada naquele lugar ali. Vocês dão mais peso do que o jogo merece, hein? Mas nós vamos discutir isso. E por último, Felipe Deleucas. Felipe, nossa conexão Gibraltar. Dê sua boa noite. Boa noite, pessoal. Gibraltar vos abraça. E vamos falar de coisa boa, ainda que com muitas críticas, né? Dessa grande batalha que tivemos ontem à noite. Thales, que você ia falar aí sobre a batalha aí, que você ia me trucar aí? Pode falar. Não, é porque assim, você falou que agora você está de paz, né? Por isso que você está vendo o mundo de uma outra forma, né? Você agora é um cara de paz e amor. A gordura está fazendo falta aí, não sei, nego. Que Tá dando mais isso, rebeldia aí. olha, canabidiol no Thales. Quem? Canabidiol. Ah, entendi. Extrai da cannabis sativa. Aí, moleque. Isso é coisa de jovem. O Thales não entende isso aí, não. É jovem. Woodstock. Woodstock Monterreio. O Thales não conhece esse negócio de cigarrinho de artista, não. Esse nome viado, não. Cigarrinho de artista? Porra. Felipe, você quer fazer o resumo para nós, nego? Podemos. Vamos lá. Bom, o jogo ontem foi um pouco insosso no primeiro tempo, começou. Bom, lembrou um pouco dessas últimas partidas do América, né? O América, assim, sem conseguir criar muita coisa, né? Tentava ali, mas o nosso ataque é um pouco improdutivo. O Felipe Augusto sempre fazendo raiva, né? Ele já tá se mostrando ser um jogador assim, que vai competir bastante pelo Colatina, né? No passar do ano. E assim, o jogo um pouco cozido. O América tendo controle, o Vila Nova não conseguia fazer muita coisa. Mas o América não conseguia também chegar excessivamente. Era mais cruzamento, muito. Às vezes em bola parada, né? O goleiro do Vila mostrando que era bem ruinzinho, né? Na verdade, ele espalmava os negócios tudo meio estranho, né? No escanteio, que a bola em cima dele deu um soco pra frente. Só que nessa acabou funcionando, né? Que no contra-ataque. Isso aí o Ademir mostrou que, por mais que ele seja um fumacinha e ajude ofensivamente, defensivamente ele deixa um bocado a desejar, porque ele conseguiu perder pro cara na dividida no meio, foi acompanhando ele da parte ofensiva até a grande área do América e culminou fazendo um pênalti num carrinho bem desnecessário, que o cara lateralizado não ia conseguir fazer muita coisa. Só que com o carrinho dele, a bola pega na mão, o juiz marca o pênalti, que o Vila Nova converte sem muita dificuldade. A partida ali teve um apagãozinho, né, na transmissão, que não permitiu que a gente visse o finalzinho do primeiro tempo. Uma grande crítica ao GE, se eles querem que tornar essa plataforma viável, esse tipo de apagão não ia ser interessante. E como o pessoal não estava no estádio, né? Tipo assim, tanto o narrador quanto o comentarista resolveram ficar batendo papo e ignorando as mensagens de todos que enviaram ontem. Aí o segundo tempo começa, a gente fica, e já no comecinho, pelo lance de ataque do América, um pênalti, o Juninho pegou, finalizou, a bola pegou ali na mão do zagueiro do Vila, e o juiz na mesma hora marca o penal, que o Rodolfo mostrando que, tal qual o Bill, ele pode perder alguns gols feitos, mas de pênalti ele resolve. E aí, já com o resultado empatado, a gente foi tentando pressionar ali, tendo um pouco de volume de jogo, conseguiu criar algumas situações. De tanto fazer raiva, o Felipe Augusto, e aí eu digo, tem um chute que ele deu bem, bem ruinzinho, assim, ele pegou a bola de lado, avançou e chutou mascado, torto, fraco e longe do gol. Logo depois daquele lance, ele é substituído pelo Léo Passos, e aí com o Rodolfo jogando um pouco mais, não como referência, mas na linha de trás, pela beirada, o Rodolfo dá o cruzamento, um lançamento bem bonito para o Ademir, que acaba fazendo o gol da virada aos 28 minutos. E aí, com o time na frente, a gente só... Aí, novamente, o Lisca deu aquela recuada, o time já parou de atacar, tirou o Ademir e colocou o Flávio ali para os minutos finais, para aquela fechada. Mas como o Vila é bem fraquinho, não conseguiu fazer muita coisa, e acabou que o Ayrton não foi nem exigido, né? E basicamente é isso. Que beleza, que beleza. Bom, a melhor parte é falar do Felipe Augusto, né? Felipe Augusto, eu acho que já tá. Agora com a regra dos 5 jogos de Sérgio Tavares, hoje nós já podemos sentar um maneiro com gosto, né? Ou não? Então, ontem eu assisti o jogo com um delay de mais ou menos 35 minutos, que eu tava assistindo o jogo pelo aplicativo, pela internet, e escutando pela Itatiaia. Dá um delay gigante. E no modo Renan Oliveira, que chama. Por aí. E o cara que tava comentando pela Itatiaia é o Léo Figueiredo, que é um dos que eu mais gosto, assim, sabe? E ele tava elogiando muito o Felipe Augusto. Eu tenho certeza absoluta. Felipe Augusto, que chama, né? Uhum. Eu tenho certeza absoluta que ele tava confundindo ele com o Rodolfo. Absoluta certeza. Porque na hora que você via as jogadas assim, você via que quem tava fazendo a jogada era o Rodolfo. Mas o Léo Figueiredo cismou que o Rodolfo é o Felipe Augusto. Quem escutou só pelo rádio achou que o Felipe Augusto fez um excelente primeiro tempo, sendo que todas as jogadas morriam nele. Então tava quem assistiu pelo rádio não assistiu a realidade. No rádio a gente não assiste, não, Marcão. No rádio a gente escuta, né? Assiste, não necessariamente precisa ver a imagem. Depois você olha aí no dicionário, mini dicionário Aurélio. Mas aqui, algumas situações a gente já pode. Foi o que o Jairo falou aí. A gente já pode ter certeza que esse Felipe Augusto é horroroso. E que não merece ser titular de maneira alguma. E outra coisa, Marcão, para acabar de inteirar, esse Felipe Augusto veio da cachorrada, né? Mais um indício que assim, é uma bosta. Exatamente. A América não aprende, cara. A América não aprende. Mas é um clube novo, né, cara? É um clube novo. Então, assim, mas daqui a 100 anos, talvez, ele aprenda. Mas ele é um jogador, não sabe finalizar, nem de esquerda, nem de direita, não sabe tocar a bola. É um negócio, assim, foi que o Deleucas falou aí na última partida, que o comentarista disse que são princípios básicos de futebol, né, Deleucas? Cara, ele não consegue. Felipe Augusto, se tivesse um pé na canela, era craque, meu filho. A impressão que deu no jogo contra o Cruzeiro, que o PC Vasconcelos estava comentando, ele estava passando raiva, ele começou até a ficar agoniado com os erros do Felipe Augusto. Porque depois do terceiro, assim, foi o que ele falou. Falei, pô, isso aqui é falha da base, você vê que os erros são técnicos, ele não dá conta e tal. No jogo contra o Cruzeiro aconteceu. Contra o Vila aconteceu menos, que eu acho que contra o Vila ele apareceu menos ainda. Mas ele chega às vezes ele chega na linha de fundo, ele faz alguma coisa que ele não é cruzamento, porque passa longe de qualquer. Muito longe de qualquer pessoa, e também não é uma finalização. Então, sei lá o que ele tenta fazer. Mas contra o Cruzeiro foi uma nem duas vezes. Ele chegava perto da posição para cruzar, seja num contra-ataque e tudo, ele dava um chute na bola que você não sabia se ele tentou cruzar ou se ele tentou chutar, mas qualquer uma das opções seria bem longe do Mas que... ele tentou recuar, sei lá, tá difícil. Que ele tenta. Eu acho que, assim, eu não sei, eu tô curioso para ver os gols que ele fez. Ele veio do Operário, né? Que ele foi um dos artilheiros. Ele foi um dos artilheiros do Operário na Série B. Eu tô muito curioso para ver esses gols, porque não é possível. Ele é tipo, ele consegue ser pior de finalização do que o Felipe Amorim, pior de finalização do que bem pior do que o Williams. Ele é aquele jogador que o América geralmente tem na temporada, só que ele consegue ser piorado ainda, que ele nem é tão veloz quanto ele e finaliza muito pior. Mas é curioso, porque quando ele foi contratado, tanto ele como o Rodolfo E aí eu me incluo nessa situação. O Rodolfo, eu falei, pô, esse cara é meio gordinho, esse cara não tem cacoete nenhum. E o Rodolfo é o que tem particularmente me surpreendido. Foi o que eu comentei no último jogo. Mostra uma vontade incrível, divide, se não vai na técnica, vai na raça. Então, vou reforçar o que eu... Ele é bem melhor do que o Viçosa. Não, bem melhor. Então, assim, se a gente for comparar o nosso centroavante do ano passado com o centroavante desse ano, nós melhoramos. Porque o Viçosa era melhor que o Belusso e ele é melhor que o Viçosa. Todo mundo concorda com isso? É discutível. Só não afirmo categoricamente, porque Série B... Claro. Ele fez 2 gols de pênalti, né? Dos 3 que ele fez no campeonato, procede? Mas ele é mais talentoso. E não tropeça na bola como o Viçosa tropeçava, né? Porque o Viçosa dava as tropeçadas na bola, que o Rodolfo não tropeça, não, cara. Não tô falando que o Rodolfo é um primor de técnica, não. Mas se a gente for fazer um comparativo com o Viçosa... Você é fã de ouvido, filho. No momento, o Rodolfo... Eu tô achando ele melhor que o Viçosa. Agora, é o que você falou, Série B é outro ritmo, né? Os jogos são mais disputados. Aí vamos ver quem vai vender aquele negócio de garrafa vazia para vender, mas eu acho que o Rodolfo já mostrou que é um cara voluntarioso. Esse Felipe Augusto é um zero à esquerda e o Alê é o nosso Renan Oliveira, Eu acho o Alê muito melhor que o Renan Oliveira. O time não tá jogando para ele, e aí para mim é isso aí que tá pegando. Ele tá fazendo função que não é dele, ele tá tendo que marcar jogador, isso não é dele. Pior do que isso, eu acho que além de não estar jogando pra ele, ele tá perdido, ainda sacaneou com a área que era do Juninho ali, que o Juninho tava indo até bem. Embora o Juninho tenha voltado mal, mas eu tô falando assim, a entrada dele no time, ele não achou o espaço dele, ainda tomou o espaço do Juninho, onde ele jogava alguma coisa. Então, fudeu assim, tudo. Pois é. Não, tem que conversar melhor. O que vai fazer ali, pô? Pra mim, o que tem que redefinir é o espaço do Juninho. Não dá pros dois jogarem no mesmo espaço, não. Juninho é volante. Simples assim. Mas uma coisa que... O jogo de ontem não foi um jogo um primor técnico, né? Até mesmo porque, gente... Eu acho que alguém falou no grupão isso. Jogar lá em Nova Lima é uma bosta. É até difícil para os jogadores aquecerem, né? O campo é mais apertado, né? Ele tem a dimensão mínima permitida. E você vê que o lateral ali fica bem pertinho da parede, né? Eu acho que se qualquer hora alguém vai morrer ali, tomando a trombada e batendo a cabeça naquela parede ali. Parede ou no placar eletrônico? eletrônico. Mas uma coisa que o América tem feito, que fez contra o Cruzeiro e que fez novamente contra o Vila, que é um pouco do que o Tigrão falava que iria implementar, e eu acho que, não sei se o Lisca só está aproveitando a onda, ou também é da filosofia dele, é muito interessante que o ataque do América pressiona muito a saída de bola, e acontecem situações de perigo de gol com roubadas de bola ali, aconteceu contra o Cruzeiro, aconteceu contra o Vila também, e não é uma situação só de primeiro tempo, que geralmente os times fazem aquele abafa no comecinho do primeiro tempo para tentar um gol antes dos 15 minutos ali, tem a partida mais tranquila, mas ontem o América ganhou de 2-1, numa situação aparente de recuar, né? Colocou ali o Joseph lá no finalzinho do jogo e tudo, os 44 do segundo tempo, saída de bola do Vila, tava lá na frente o Léo Passos, o Rodolfo, que ainda tava, eu acho, de um lado, marcando em cima e marcando a saída de bola o tempo inteiro, aquela pressão o jogo inteiro. Então acho que se o time conseguir, pelo menos assim, do que a gente pode extrair, que é mais de estrutura, né? Se o time conseguir manter isso pro Mineiro e conseguir levar isso para a Série B, conseguir fazer isso com consistência, né? Não morrendo nos 10 primeiros jogos da Série B, eu acho que é muito interessante, porque mostra que é uma pegada diferente, é uma parada de você tentar roubar a bola no campo de defesa dos caras. Eu acho que nessa aí até o fato do Rodolfo estar ali na frente, né, ajuda, porque o Rodolfo ele não é exatamente um 9 clássico fixo, ele é bem móvel, né, isso ajuda na hora de pressionar, né. O Felipe Augusto, ele vai pro canto e pra fazer a do Felipe Augusto, eu acho que ele ainda faz melhor do que o Felipe Augusto, de passagem. Se fosse pra tirar o Felipe Augusto enquanto o Matheuzinho volta, deixar Rodolfo, Ademir e Léo Passos, eu ainda preferia, apesar de não morrer de amores pelo Léo Passos. Uma coisa que eu vi, assim, ontem eu achei o primeiro tempo ele foi mais acanhado, o segundo tempo eu pelo menos achei ele participativo, ele tentando pegar a bola. Uma coisa que eu reparei ali, É, mas ele, assim, ele ficou por duas jogadas, ele tentando orientar o time, assim. Uma foi no lance do gol do Vila, né? Ele deu esporro no Ademir. Não, ele deu esporro no gol do Vila, deu esporro no Sávio. Eu acho pela questão do escanteio, porque o Sávio realmente bateu a bola longe de todo mundo, né? O América tinha um aglomerado no primeiro pau, um aglomerado mais no segundo pau, assim. Ele bateu no centro, onde só tinha o goleiro, né? Que espalmou mais fácil. Aí depois, quando tá parado no pênalti, mostra ele conversando com o Sávio, falando alguma coisa. E depois disso, ele começa a pegar uns escanteios também pra bater e tal. E o Ademir deu um esporro também num lance desse, que ele... O Ademir tava meio encoberto e deu um lançamento, deu um tapa, assim, por cima do marcador, né? E a bola foi pro Ale, o Ale pegou a bola, só que o Ademir não saiu de trás do cara. Ficou lá, né? Então o Ale ficou sem opção de passe, né? Ele acabou perdendo a bola ali, e aí depois que quando ele perde a bola, ele chega e dá um esporro no Ademir. Foi, tipo assim, mandando ele movimentar, né? Pra sair, pra ele conseguir tocar pra ele depois, né? Então mostra que ele tenta organizar, né? Que ele tem uma certa liderança. Opa. Falta ele entrar um pouco mais no jogo, né? E aí acho que depende também aí do trabalho do Lisca, que ainda não teve muito tempo, né, de agir, né? De estruturar um pouco melhor, para conseguir deixar aproveitar um pouco melhor o que ele tem para oferecer, né? Eu só me preocupo um pouco com isso com relação ao Ademir, porque eu acho que até quando o time tá bem organizado, ele fica meio avoado, assim, nessa questão de... Porque nesse esquema que o América tá jogando, os atacantes ali da beirada precisam voltar para recompor, e o Ademir não faz isso tanto. E eu nem acho que é uma questão física, eu acho que é uma questão de base mesmo, né? Ele veio lá do Patrocinense, eu não sei como é que foi a base dele, mas eu acho que é uma questão tática que não sei se o Lisca vai conseguir corrigir, mas espero que sim, porque o Ademir começou bem o Mineiro esse ano, né? E já fez gol contra o Cruzeiro, fez um bonito gol agora contra o Vila, mas você vê que ele é meio lerdinho, às vezes, para se posicionar, e ele precisa de ficar tomando umas duras assim mesmo para se organizar melhor. Ah, eu tô gostando bastante do Ademir ali, eu acho que funciona Mateuzinho e Ademir, viu? Eu tenho pra mim que funciona. Ah, qualquer coisa funciona no lugar do Felipe Augusto, né? Doido, o Ademir tem mostrado serviço. Então, se a gente vê o Mateuzinho na esquerda, o Ademir na direita e o Rodolfo de atacante, pro Campeonato Mineiro, eu acho que é a formação ideal. E pra uma Série B ainda tem um Berola pra entrar segundo tempo, hein? É, ainda tem um Berola e, assim, eventualmente o América sempre vai contratar alguém pro Ademir ficar no banco. Isso aí... sempre acontece isso. Difícil ele ter sequência, né? Mas se vier alguém melhor, assim, também, tecnicamente, né? Nada assim, já que o Ademir também não é assim, realmente ele deixa um pouco desejar uma questão de defensiva, né? Se trouxer um cara melhor com ele, mas manter o Ademir no elenco pra ser tipo um novo Berola, um cara que consegue entrar no segundo tempo também pra mudar o jogo, também é interessante, né? Assim, mas que hoje ele merece titular, merece. Eu acho que essa formação do Mateuzinho, na esquerda, o Ademir do outro lado e o Rodolfo centralizado, perfeito. Mas é aquilo que a gente tem conversado já há algum tempo do Mineiro, seu famoso laboratório. A gente pode também colocar, aí as minhas viagens, né? E esse Léo Passos, até agora ele entra num desespero, acho que foi o Thales que falou um dia desse, o cara entra num gato tropeçando e tal. É colocar o Mateuzinho, isso é teste, tá, gente? É uma ideia maluca pra gente, quando começar a Série B, a gente tiver variações, e campeonato Série B é um campeonato longo, e nego machuca, é suspenso. Então, você pode colocar o Mateuzinho no meio, dar uma recuada, pro Rodolfo mais caído pelo lado, e esse Léo Passos centralizado como centroavante mesmo. É só um teste para ver se esse cara presta, porque ele tá entrando em todos os jogos, ele é meio grandão e ele entra afobado. Então, acho que o Campeonato Mineiro é justamente para testar essas peças, se tem valor. Esse Rickson do Botafogo, se não me engano, o contrato dele é só para o Campeonato Mineiro, tem que colocar esses caras para jogar, né? Porque a gente sabe que o segundo, acho que é abril que começa a Série B? Não sei se é abril, cara. É abril? Abril. Então, aí termina o campeonato, os campeonatos regionais, aí volta o Azevedo, volta o Toscano, que são figurinhas carimbadas, mas esses caras que estão no elenco agora, a gente já tem que testar para ver se vale a pena continuar para a Série B. Então, por isso que é importante ter essas variações, recua um pouco o Mateuzinho, ou tira o Juninho, põe o Alê como segundo volante, não sei. É hora de... Tem razão, 2 de maio que começa a Série B. É 2 de maio, então tá? 2 de maio. 2 de maio. Mas é uma questão que ano passado a gente não fez, né? No começo do ano com o Givanildo, a gente inclusive criticava muito, né? O Givanildo não dava chance para rodar o elenco. A gente também não tá fazendo isso esse ano. Então eu acho que se o Lisca seguir essa filosofia aí, porque até é ruim que a gente até desgasta quem que vão ser os titulares, né? E é importante dar rodagem. Só que por outro lado, a própria torcida, a gente faz essa cobrança, mas eu duvido que se o América entra com um time bem mexido e perde pro Vila Nova ontem, que a gente não ia estar aqui cornetando até o Lisca também, né? Então, tem essa parada que... de técnico sabe que precisa do resultado também para dar uma tranquilidade, né? Então, acho que tem duas situações. Primeiro, 70% do elenco ou do time titular do América a gente já conhece. Então não precisa. Esses caras a gente já sabe, né? Leandro Silva, Diego Ferreira, Juninho, Zé Ricardo. A gente já sabe que o futebol deles. Mas agora o que você está falando? Esse ano, esse Campeonato Mineiro, não vou falar que está fácil para o América ganhar, mas existe uma chance real de conquistar o título. É o que você está falando do lado da torcida, né? Porque o Cruzeiro está uma draga danada. O time está em formação, com essa meninada, uns caras ruins de bola. Tem uns dois ou três ali, que é o Fábio e tal, que quebra o galho. E o time do Atlético, a gente sabe que não se encontrou. Então, assim, a gente vindo pelo lado da torcida, é porque a gente tem chance real de ganhar o título esse ano. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que conhecer esses jogadores que foram contratados, senão eles só ficam entrando faltando 5 minutos, 10 minutos. Aí entra na Série B, nós vamos ter que recorrer ao Vitão, ao Cubas, entendeu? Você tá foda. Uma coisa interessante que eu vi, estava lendo, parece que uma parte da entrevista, eu não vi a parte em si, né? Mas uma reportagem, acho que no Super Esportes, do Lisca falando sobre o Carlos Eduardo, eu acho, que é um menino de 17 anos da base, ficou no banco ontem, aí ele falando que vai observar, vai usar ele, que gostou um pouco do que viu e tal. Então, tipo assim, acho que ele tá com uma ideia de rodar um pouquinho, pelo menos dar alguns minutos, né? E isso é interessante. O discurso, pô, no fim do ano passado, o discurso que o Salum vendeu, eu acho que no Mineiro ia ser laboratório, que o Mineiro ia ter contar com muita gente da base, que ia trazer umas apostas, porque para poder avaliar bem e depois só trazer pontualmente uma posição ou outra que ficou carente, assim, pro brasileiro. Só que é aquela história, né? Esse foi o mesmo discurso do ano anterior. No ano anterior colocaram o Givanildo, que não troca ninguém, aí não fez nada. Aí, esse ano manteve o discurso, até então não trocou. As peças que foram mudadas por conta de lesão ou suspensão. Então... Mas eu tenho gostado bastante das entrevistas do Lisca. E na última ele falou sobre colocar um menino lá, o Carlos Alberto, né? Que ele chama? Foi esse aí que eu falei, o Carlos alguma coisa. Então, mas as entrevistas dele, no geral, têm sido bem, eles têm elucidado bem. Então, apesar de ele não tá fazendo essas trocas, né? Talvez o Lisca mesmo não conheça 100% do elenco, né? Então, ele não pode dar muito treino ainda, né? Ele, igual o que ele falou assim, antes do jogo contra o Cruzeiro, que é só pro jogo contra o Coimbra que iam conseguir ver um pouco mais de ação dele, que até então ele só tava dando continuidade. Então talvez, como ele não conhece o pessoal, ele foi, assim, deu pouco treino, né? Foi com o que tava indo. Agora, até o jogo contra o Coimbra, ele vai conseguir estar pelo menos 3 sessões de treinamento ali, né? Aí acho que dá pra... Ele vai conseguir colocar uma coisa diferente, talvez testar, né, uma dessas posições, um cara novo ali, talvez ele resolva fazer alguma troca, né? E tem algumas coisas interessantes que podia fazer, né? Se o Léo Passos se mostra eficiente, às vezes você traz o Rodolfo para a linha de trás, no lugar tipo assim, de trazer o Alê para a posição, o Matheusinho para a posição do Alê, deixa o Rodolfo numa beirada com o Ademir na outra. Fazer uma coisa, você vai tentar uma coisa diferente, né? Então, só que é a questão, você precisa de tempo para treinar, para adaptar, e isso não dá pra cobrar dele agora, né? Só que vamos ver o que vai fazer os jogos restantes do Mineiro, que também não é um campeonato assim tão longo, né? Agora, o Jairo, antes de você passar aí pelos comentários, se você sentir alguma diferença do Diego Ferreira pro Leandro Silva ou trocou 6 por 6x12? Ah, eu acho que não é nunca o lateral que eu gostaria jogando no América, mas tá melhor do que o Leandro Silva. Pelo menos ele tem saúde pra correr atrás do povo. Não consegue... Não consegue muito não, mas pelo menos assim, tenta. O Leandro Silva nem consegue, nem tenta, nem nada. Então, nesse sentido, eu tô achando melhor. E vocês? Eu tive a mesma impressão, assim. É o cara que não tem técnica, mas ele é o que você falou. Ele vai na raça, se tomar bola nas costas, como diz, ui, né, Otávio? Bola nas costas. Ui! Ele sai desesperado. É o que o Leandro Silva nem tenta, ele não consegue nem chegar. O Diego Ferreira, pelo menos, é um cara que ele corre, que é o mínimo que tem que fazer. Agora, que também não seria meu. Cubas na direita, eu firo João Cubas. Ah, nossa senhora, ainda não. Aí não vai dar, né? Não vai dar, não. Hoje, se você perguntar se eu prefiro o Leandro Silva ou o Léo Lang na lateral direita, eu prefiro o Léo Lang. Não, o cara até o Lang não consegue, eu acho que eu dou a chance aqui. Entre o Leandro Silva e o Claudinho, que leva os meninos pra entrar com o jogador. Eu prefiro o Claudinho, toda hora. É, o Claudinho pelo menos tá mais em forma ali. Não, filho, Claudinho posta umas coisas no Instagram que o bicho tá... O bicho tá, tá produzido, viu, rapaz? O que, que é isso? Tá bombado. Eu tenho comentário já. Depois dessa. Tá certo. Vamos lá. O Adriano Carvalho... Peraí, moçada. Vocês estão comentando. O Claudio, esses mesmos estão... Que boiolagem do caralho, velho. Puta que pariu. Segue o jogo. Claudinho é brother, rapaz. O que, que é? O que, que você tá? Que você tá... Ser brother é uma coisa, broderagem é outra. É o rei da broderagem. Porra. Tá certo. Adriano Carvalho, Juninho seleção aí, ó. Tá te cornetando, Thales. Pra você deixar de ser otário. Só se for seleção de Gibraltar. Aqui ele é rei, viu? O Gilmar Pereira, alô, decadentes. Parauapebas vos abraça. O Gilmar já participou aqui outras vezes, né, Gilmar? Ale e Felipe Augusto são muito ruins. Rodolfo é uma boa contratação, mas pode ajudar mais se movimentando. Ele tem cacife para isso. Daí poderia abrir uma vaga para um camisa nova tradicional. Foi o que a gente comentou, né? Exatamente. É, ele fala que... O problema é achar esse camisa 9, né? É. Tá difícil no mercado. Para uma série B, então. Tem um bom lá no Ferroviário, viu? Quem que é da Ferroviária, gente? Eu não sei. Vim falar que é um bom aí. Nossa, imagina, Rubão seleção. O Adriano Lacorte, aô decadentes, gostaria da contratação do 10-6 Romário do Campinense, jogou muito contra a cachorrada. Se joga muito contra a cachorrada, já serve pro América, já vem no espírito certo pelo menos, né? Tem uma pergunta aqui pro Thales. O Adriano tá perguntando se já sentiu o dedo do Lisca doido. Aí tá. Quem respondeu foi ou não? Você viu que eu arrepio, né? Você viu que a resposta dele foi uma resposta arrepiada, né? Agora, a única coisa que eu... A primeira coisa que eu agradei no Lisca, que eu acho que já é a primeira mudança em relação ao Tigrão, é a entrevista, né, bicho? A entrevista do Tigrão era um negócio de dar sono na gente. Nossa, a diferença é grande mesmo. A América jogou bem, eu vou, talvez... Lisca não, Lisca... É o Dunga dos Sete Anões. Ah, bicho, puta que dava preguiça da entrevista do Lisca. É, dava preguiça do Tigrão falando. Puta que pariu. Podia ser um motivador, conhecedor, o cara era quatro, mas pra entrevista era uma tristeza, cara. Pareceu o burrinho lá do Sim, o Puff, né? Então, pelo menos o Thales sentiu o dedo enérgico do Lisca nas entrevistas. Eita! Oua! Oua! Isso aí é complicado. O Wagner Castro. Felipe Augusto horroroso. Voltar com o Mateuzinho no lugar dele e deixar o Ademir como titular. É o que a gente falou aqui, dos dois jogarem juntos, né? É, pra mim, até colocar até o Juninho no lugar do Felipe Augusto tá bom. Não, realmente tá difícil, cara. E vocês acham que o problema dele é exatamente o quê? A falta bola. De técnica mesmo? É, falta de trabalho, a bola. O problema é o esporte, né? Que tá praticando. É paralímpico, né? Não, cara, é complicado. Seria bom, não. Podia levar pro vôlei do América, que não ganha de ninguém, põe lá no vôlei, então. O Fernando Ivanenko, temos problemas com Filipes. Felipe Amorim, Felipe Azevedo, Felipe Augusto. Felipe Deleu. Não, aí eu penso com Felipes. É porque a grafia do nome tá errada. Então não tem como dar certo. Tá certo. Felipe Conceição? O Marcelo Calçolari, boa noite, gente. Acredito sinceramente que a torcida também tem que decidir o que quer. Mineiro serve para preparação para o Mineiro, eu acho que sim. Então tem que testar mesmo. Desencana de querer resultado. E aí? Não, o que você pensa do Mineiro? Eu sou fã do Mineiro, eu gosto pra cacete. E ganhar o Mineiro é sensacional. Mas é melhor não? Preparar um time bem preparado para a Série B e entrar numa Série B com chances reais de subir. Ou ganhar um Mineiro e fazer uma Série B é ridícula. Mas por que não pode fazer os dois? É. Não, eu concordo. Qual a dificuldade de fazer os dois? Não, mas eu concordo. Quer dizer que se ganhar o Mineiro significa que você vai ter um resto de temporada ruim? Não, ah, é, não. É, foi mais ou menos isso que você colocou. Ué. Não, é isso. Mas Você tá parecendo esse apresentador de fofoca, querendo audiência, não, porra. Mas pensa o seguinte, Série B é um campeonato de 38 jogos. Então, mesmo que você encontre um time titular que ganhe o Mineiro, isso não quer dizer muita coisa pra Série B. Para a Série B, você precisa de ter outro time. Você precisa ter um time reserva que seja capaz de manter o time estável. Você só consegue fazer isso testando a turma no Mineiro. E aí? Digamos que a gente acha um time assim sensacional, digamos que, sei lá, o Felipe Augusto, por uma graça de Deus, começa a jogar bola, e o time titular vire esse que tá jogando aí. E começa a ganhar, desembolado. E aí, não testa mais ninguém? Não, mas sabe qual que é o problema do América? Sabe qual que é o problema do América? É que se o América ganha o Campeonato Mineiro, vai criar uma falsa ilusão, e a gente sabe que isso acontece, nem na parte da torcida, não é, na diretoria, de que o time tá bacana. Nós ganhamos o Campeonato Mineiro, tem 2 ou 3 anos que a gente não ganhou o Campeonato Mineiro. Esse é o elenco para disputar a Série B. A gente precisa de 1 ou 2 contratações, esse que é o problema. O que aconteceu em 2016, né? Exatamente. Então, assim... Não, mas ali, adoraria... 2016 acho que foi um pouco diferente, né? Cara, mas assim... Zodelio, desculpe te interromper, a minha célebre frase que não pode passar batida. Essa diretoria tem essa mentalidade. Tem essa mentalidade. Então, se ganha o Mineiro, o elenco está formado, está redondinho, a gente precisa ir de... O Berola está voltando, a gente sabe que a contusão do Berola foi grave, a gente não sabe se ele vai voltar bem. E se voltar bem, ele vai continuar mantendo aquela média dele de 20 minutos por jogo, né? Então, assim, os que estão... O Toscano vai voltar. O Toscano voltou já... Pro América tem 2, 3 anos e não voltou o Toscano que era antes. O Azevedo caiu muito de produção. Então, se a gente ganha o Campeonato Mineiro, essa diretoria vai achar. Não, os que estão fora vão voltar, a gente contrata 1 ou 2. Não estou falando que uma coisa inibe a outra de acontecer. Adoraria. Mas eu prefiro conhecer as peças que estão aí, testá-las, para não acontecer o que aconteceu no final do ano, gente. É depender do Vitão. Não estou metendo pau no Vitão, não. Mas é pegar um menino da base que estava lá. Não vou falar que estava encostado, porque ele estava participando. Ele estava sempre no banco de reserva. Precisar do Cubas, acho que foi o Cubas que no jogo final deu aquela confusão danada. Foi. Essa é a questão, a gente precisa conhecer as peças que a gente tem, para não criar uma ilusão de que o elenco é bacana para a Série B. Essa é a minha opinião. Não, mas 2019, nós não ganhamos Mineiro. Fizemos um bom Campeonato Brasileiro? Não. 2018, nós não ganhamos Mineiro. Fizemos um bom Campeonato Brasileiro? Não. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Você tem que entrar pro campeonato para vencer, ué. Você tem que entrar no Mineiro para vencer, ué. E você tem que fazer uma boa Série B, ué. Mas você sabe que competente, não. Uma das coisas, qual que você deveria ser? O que eu acho que dá pra fazer, a gente tem que pensar o seguinte, o Mineiro, o nível técnico dele é muito baixo. Assim, se for pensar, o Vila Nova mesmo, ontem a gente viu, o Vila Nova tem um time fraquíssimo. O Tupinambás e Idem. Tipo assim, o nível técnico, o desafio técnico que esses times colocam pra gente, acho que metade deles é quase nula. Então dá pra você, assim, querer ganhar. Ou seja, ficar entre os 4 primeiros não é um desafio. Você consegue sair poupando gente, tipo, você pode chegar pro conto Coimbra, por exemplo, que tá lá embaixo, sei lá, troca ali uns 2, 3, dá uma chance dá uma chance pro Carlos alguma coisa, dá uma chance pro Vitão, por exemplo, do centroavante, muda um pouquinho o elenco, dá uma chance pro Flávio, ou pro Rickson, jogar o jogo inteiro, você consegue trocar uma peça ou outra, não é trocar todo mundo, que aí realmente você cai, mas se você troca 2, 3 no jogo, dá uma chance pra esse pessoal, você ainda assim vai conseguir competir contra esses times, que a qualidade deles não é assim sensacional. E aí você vai conseguir ficar lá entre os 4 primeiros, e aí na parte final, né, quando você for jogar com o que tá valendo de verdade, aí você vai com força máxima e tenta ganhar, e aí você pode ser campeão e rodar o pessoal também. A questão é que dá pra fazer as duas coisas, você não precisa, tipo assim, literalmente cada jogo escalar um time escutou totalmente diferentes e acaba tropeçando demais, mas tipo assim, você consegue rodar mais do que a gente tem rodado, testar o pessoal e ainda assim tentar ganhar, né, depois. E isso vale, inclusive, para uma posição importante, que é o goleiro. É. Entendeu? Sim. Isso pode acontecer o Ayrton machucar entre o Jori. O Jori a gente conhece. Esse Léo Lang, nunca vi jogar. Nem sei a cara dele. O outro que vê que é um menino... Nem conheço. Cara, então coloca os caras para jogar. O Ayrton a gente já viu. Tudo bem que o goleiro precisa de uma sequência de jogos, mas coloca um jogo. Põe esse menino Léo Lang aí. Vamos ver. Contra o Coimbra. Coloca 2 jogos, põe o outro menino pra jogar 2 jogos. Aí contra o Atlético, pô, volta o Ayrton. Essa hora que a gente sabe. O cara não foi bem, né? Exatamente, é isso aí. Eu também acho. Eu acho que é preciso rodar, como eu falei, pensando que um time não resolve pra Série B. Ter um time fechado, não, assim, historicamente, você sabe que não resolve pra Série B. Você tem que ter pelo menos uma peça de substituição razoável pra cada área do seu time. Um pra zaga, assim, um pro meio, um pro ataque, pra você ter o que trabalhar, senão dá ruim. Eu acho que isso vai ajudar até pra você ver o que vai precisar. Não é o que eu acho que não foi nem por isso. Que eu acho, na minha opinião, 2016 não foi exatamente. Achou que com aquele time dava, porque o Givanildo, mesmo em entrevista, falava que não dava, que precisava de gente. E tanto é que depois demitiram ele, contrataram um tanto de gente. Então, tipo assim, ali acho que também tentaram um pouco derrubar ele naquele ano. Mas assim. pro Lisca falar. Às vezes, tipo assim, pra ele falar, olha, eu preciso de um centroavante. Ele vai ter que fazer o quê? Testar o que ele tem. Ele vai estar com o Rodolfo, beleza, o Rodolfo funciona. Vou testar o passo aqui. Aí coloca uns jogos ali, aí não tem um desempenho, perde muito gol e tal, vê que não funciona. Aí tenta o Vitão também uns jogos, aí viu que às vezes não tem confiança. Beleza, ele fala assim, olha, vou precisar de um centroavante. Com esse aqui que eu tenho, não vai dar certo. Ou até o de beirada, né? O Felipe Augusto não tá rendendo. Então, ele, bom, o Perola tá pra chegar. É, eu tenho o Ademir aqui, vamos ver se o Carlos consegue ajudar. Aí joga lá com o menino lá da base, vê que ele tá muito novo, que ele ainda não tá preparado. Não, vou precisar de mais um aqui, porque eu não posso contar só com ele. É, a zaga, mesma coisa, testa os outros zagueiros, testa o Joseph. O Joseph não teve chance de jogar ainda. Coloca o cara pra jogar, pra saber se realmente vai dar conta do recado. É, testa também quem é o da base, que vai ser tipo a quarta opção, se precisar jogar com dois. Testa o cara também. E assim vai, pra poder ver se funciona. Agora, o Lucas Luan, o João Paulo tá machucado, tá jogando com o Sávio. A gente não sabe se o terceiro lateral dá conta. Dá uma jogada ali com ele, vai que ele funciona também. Então assim, você consegue testar e aí você pode falar, olha, eu acho que o time tá fraco nessa posição, vamos trazer um cara aqui porque com as peças que eu tenho não vai dar certo. E aí você consegue até atestar, né, o que falta mais, né? É, vocês falaram do próprio Rickson mesmo. O contrato do cara vai até o fim do Mineiro. Já foram 5 jogos. Os 6 que faltam, você tem um jogo com o Atlético, você tem esses 3 próximos jogos aí. Vai botar o cara quando? No final? Na semifinal? Entendeu? É, quando entrou contra o Cruzeiro, entrou numa posição que não é a dele, né? Pois é, então, assim, é complicado, cara. Você tem que fazer escolhas de... Que você tem que pensar em, do que você quer do Mineiro. Pois é, então, mas aí o que acontece? A turma começa o ano falando assim, não, porque Mineiro é laboratório. Mineiro é laboratório. Parece que é dando desculpa para não ganhar. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Mas na prática, não é o quê? Não é isso que está fazendo. Na prática, está fazendo para ganhar. Parece que falar que não é para ganhar, que é laboratório, é um jeito de se precaver caso não ganhe. Entendeu? É a impressão que eu tenho particularmente. Aí vou te falar uma coisa, se esse ano não for no mínimo vice-campeão, meu amigo, tem que ser no mínimo vice-campeão. O objetivo nosso é ser tudo bem. Vai disputar o Campeonato Mineiro que não seja para ser laboratório. Se não fica entre os 4, não precisa nem disputar a Série B. Foi o que o Delucas falou, o campeonato é... o nível é baixíssimo. O nível é muito baixo. É, então se não fica entre os 4 rodando o elenco, pode fechar as portas. E o mínimo que tem que ser é vice-campeão. Porque não tem condição, cara, não tem condição... É, ficar abaixo do Cruzeiro, perder uma semifinal pro Cruzeiro, sendo dirigido pro Adilson Batista e com o time que eles têm, não. Então, cara. É. Tem disso, cara. Tem que pensar muito no que a gente quer pro Mineiro de fato. Mas agora já tem campeonato rolando e tem que seguir em frente mesmo. Opa, tem dois Lucas Deleucas aí? Como é que é? Vocês se duplicaram aí? É o clone, né? É o clone? É o clone. Não tô entendendo mais nada aqui. Eu tô falando que esse carnibidiol dá efeito, o pessoal não acredita. Aí, ó. O Bernardo Moreira tá falando aqui, ó. Por jogo tem que testar uns 4 no máximo. Colocar muitos reservas, o time fica bagunçado, não dá pra avaliar ninguém sem entrosamento. Não, sim. Finalmente uma pessoa esclarecida. Ah, foi a mesma coisa que eu falei. Se depender dos comentários decadentes, nós vamos girar o time. Todo dia tem 11 jogadores diferentes no time. Não, tá. Aí você que não tá entendendo, cabeça de minhoca. O negócio é o seguinte, cara. Tem que colocar 3. Tem que colocar uns 3. Todo jogo trocar uns 3 pra testar, né? Trocar o time todo, não. Porque se trocar o time todo jogo, um time diferente, nós tá lascado, cara. Não, mas você vê, por exemplo, o próprio caso aí, ó, não foi bem. O Alê, por exemplo, não tá num dia bom. Volta no segundo tempo com o tal do Rickson. O Rickson é volante, né? É, ué. Rickson é volante. Juninho não tá bem? Porra, volta com o cara, velho. Que todo jogo o Juninho e o Zé Ricardo fazem 90 minutos de jogo excelente? A gente já conhece o futebol dos caras, velho. A gente já conhece o futebol do Zé Ricardo, já conhece o futebol do Juninho. O Lisca não, gente. O Lisca não, ué. Não é possível. Ele chegou e falou em entrevista, falou que já conhece o futebol do Zé Ricardo, já conhece o futebol do Juninho. Inclusive conhece o futebol do Felipe Augusto. Foi dureza, ele tem que... Mas esse aí só ele que viu, porque nós não vimos nenhum ainda. Futebol dele a gente não viu ainda, não. Mas o Roberto ficou até assustado, né? Porque ele conhecia o futebol, chegou e já era titular, né? Eu falei assim, caralho, vocês estão usando esse camarada aqui, senão que as opções de reserva não deve ser muita coisa, né? Você tá doido. Não dá. Você tá doido. Vamos Bale com a Latina, meu povo, então? Bora. Então bora lá. Colocamos no Bala da Galera as seguintes opções. e foi eleito aí, ó, com uma diferença muito pequena, Rodolfo com 45,9%, seguido pelo Ademir com 43,2%, e os nossos zagueiros, 5,4%, o Eduardo Bauerman e Lucas Cal com a mesma pontuação. Rapaz, eu vou falar com você o seguinte, eu vou votar no Ademir. O Rodolfo realmente tá bom, tô gostando dele ali, mas eu tô achando que em termos de crescimento eu tô curtindo mais o Ademir, viu? Você tá substituindo ali o Mateuzinho com vantagens em alguns aspectos, né? Mas eu tô gostando e o moleque merece. Ele motivado vai bem. Então vou votar no Ademir. Então tem 3 anos que não é motivado. Pois é, cara. E o cara tá aí e tá sentindo, tá fazendo o dele. Então eu vou dar uma moral pra ele. Thales, então vai seu voto aí, meu filho. Então, eu vou de Ademir, cara. Eu vou de Ademir também. É, porque ele precisa ser motivado. Um abraço meio motivador. Lelê. Thales, o coaching. O coaching. Muito embora, eu preciso fazer um comentário. Coaching é meu. Aí ele falou. Opa, olha. O problema da família. Deixa eu explicar pra vocês um negócio. O próximo programa todo a gente pode fazer depois de 11 horas, meia-noite, que eu posso falar todo palavrão. O programa, eu preciso explicar pro Google que esse programa ele não é feito para crianças. Por causa dessas coisas, Thales. Você entendeu? Olha, gente. Olha, o Google está reclamando da. Faz igual a Globo contratou o PVC, não sei mais quem, demitiu uns 2 caras, faz igual isso aí. Me demite e contrata outro, porra. Vou contratar o Felipe Neto, que aí a gente pode fazer um For Kids, Made For Kids. Bicho, você que é pai, você vai entender por que a gente odeia tanto os tal dos netos, cara. Menos o comentarista. O tal do Felipe Neto e o Lucas Neto, puta que pariu, bicho. Puta que... Ele só sabe gritar essas porra. Eu queria comentar só do Eduardo Bauerman, que pra mim que tá sendo a surpresa das contratações, viu? É, não tinha botado tanta moral nele aí, terceiro reserva lá no Curitiba, no Paraná, e bom zagueiro, viu, cara? Tô gostando do cara aí, viu? Achei que das contratações aí é que mais rendeu até agora. Por isso que o futebol é tão legal, né, Jato? Às vezes o jogador não dá certo em determinado clube, aí ele veste uma outra camisa e vai muito bem. Pois é, ele tá indo bacana, muito bem. A gente tá falando de mineiro ainda e tal, mas eu tô achando um cara bom zagueiro e com potencial. Contra o Cruzeiro, posso estar cometendo uma heresia aqui, mas contra o Cruzeiro, o Eduardo Bauerman fez uma atuação pra mim de Messias ali. Não, ele jogou muito. Eu consegui acompanhar bem os atacantes do Cruzeiro, que são novinhos, e fez uns cortes ali providenciais. Gostei bastante da atuação dele. Sim, sim. A gente falou aqui no programa. Foi menos exigido, né? Mas assim, sim. O Bauman tem um começo muito bom. O primeiro jogo não foi lá tão bem, mas tá crescendo demais. É. Inclusive, ele ganhou o bala da última bala, foi ele que ganhou. Foi mesmo. O Lucas, seu voto então, meu filho, pra bala? Pra quem que você quer votar? Eu vou votar no Ademir, porque. Ademito! O gol que ele fez foi bonito. Ademito, fumacinha. Porque o gol que ele fez foi bonito. Foi um gol da virada, então foi um gol importante. E além disso, ele tem se mostrado muito participativo, apesar de suas deficiências, fez um bom jogo. Nada. Eu acho que Ademir e Rodolfo estão no mesmo pé aí, mas eu acho que dá essa moral pro menino Ademir. Bacana. Ademir sem lembrar que assim, o pênalti que ele fez foi uma infantilidade ímpar, né? O Luiz até meteu fé nele na entrevista. Mas você pega atacante, manda marcar e faz essas merdas, velho. Impressionante. Cai entre nós, você pegar um volante e lateral, mandar ele marcar, né? Fazer gol. Mas ali não tinha que ter um lateral ali, não? Que mal lhe pergunte? Mas a gente não tem, né? Pois é. Só assim, sem defender o cara nem nada, mas. Não, sim. Né? Ali não era pra um atacante estar ali segurando as pontas, ali era pra um lateral. Ou um volante, né? Ou um volante. Nosso lateral que bate o escanteio, né? O Cunha foi isso. Ele ficou na recomposição, né? Do escanteio com o Zé Ricardo. Porque o Diego ficou pra pegar rebote e o Saf tava batendo, né? E aí, tipo assim, o problema é que ele o que ele errou foi que quando o cara pega de costa, ele podia ter dado aquela chegadinha ali, aí ele não deu. Aí o cara foi correndo. Aí foi correndo com o cara, tipo assim, da intermediária até dentro da área. Ele podia ter parado esse lance muito antes de disparar com o falta. Mas é porque o atacante não tem esse cacuete, essa maldade, cara. Ô Marcão, você tá aí ainda? Tô aqui. Deixa eu te perguntar, quando você jogava bola, algum atacante já te pegou por trás, assim, igual o Deleucas falou aí? Você tá doido. Lógico que não. Me desculpa, pode continuar a sua votação do bala aí. Por esse comentário importante. Então, aproveita, Marcão, manda seu voto aí também. Depois desse comentário relevante para análise do comentário. Então, eu acho que os quatro indicados foram bem. O Baumerman e o Lucas Kau foram muito bem. Em que pese o time do Vila tem um ataque bem limitado, mas eles poderiam comprometer de alguma forma e não comprometeram. O Rodolfo e o Ademir jogaram muito bem, cara. O que vai pesar no meu voto, por mais que você chegue e fale assim, ah, não era a função do cara, o atacante não tem cacoete de marcador, mas ele cometeu um pênalti. Se o América tivesse perdido de 1-0 ontem, quem cometeu o pênalti teria sido o Ademir. Mas ele jogou bem. Eu acho que foi um ato falho da parte dele, mas eu vou votar no Rodolfo, porque junto com o Baumerman foram as melhores contratações do América. E tem uma grande vantagem, ele sabe bater pênalti. Ele não dá aqueles toquezinhos que a gente está acostumado com o Belusso, Azevedo no meio do gol, né? Ele dá uma bicuda no canto, então eu vou votar no Rodolfo, mas com menções honrosas, o Ademir. Com certeza. Todo mundo votou, né? Não, falta eu. Ah, Felipe, seu voto. Eu vou um pouco no que o Marcão, não exatamente só pelo pênalti, mas também porque o lance do gol do Ademir foi um puto do lançamento do Rodolfo também, né? Então tem que dar. Ele fez o gol de pênalti e construiu a jogada ali pro gol do Ademir, né? Então, assim, o Ademir tá surpreendendo, merece todas as menções. Eu acho que ele merece ter sequência, né? Assim, trocar a outra beirada, mas manter ele ali no time. Só que eu acho que ontem o Rodolfo foi um pouco melhor, até pela questão de ter participado dos dois gols e não ter tido uma falha assim peculiar, né? Então eu vou de Rodolfo. Dá-lhes um abraço pros dois. Não, é isso. Então, peraí. O Rodolfo ganhou do Bala da Galera. O Rodolfo ganhou, ué. Ganhou, ué. Não, não. Não, não. 3-3, tá certo. Então o senhor Thales fica incumbido de dar meio abraço em cada um, tá certo? Não, eu dou um abraço em cada um. Eu tenho abraço pra todo mundo. Eu sou um cara carinhoso. Mas aí é inteira por sua conta. O Decadentes não vai arcar com as despesas de dois abraços completos, tá certo? Pão duro. Assim, só abrindo um parênteses aí sobre o Bala, a gente sofreu muito ano passado com o nosso ataque. E esse ano, olha só pra você ver, o Bala ganhou pela segunda vez atacante, e o melhor ataque do Mineiro é o do América. E nós temos dois artilheiros do campeonato. Estão tendo muitos gols de bolas paradas também, né? O João Paulo tá fora. Então... Nem muito gol de cabeça, né? Acaba que o ataque tá tendo que se virar ali na frente sem ter a bola alçada na área, escanteio, que é uma arma perigosíssima e que agora tipo, tá dando até tristeza quando acontece. E o João Paulo, alguém tem notícia dele aí? Falaram voltou pra treino. Falou na Itatiaia que ele voltou a treinar. E que o Leandro Silva foi estiramento grau 1. Então, somente 15 a 20 dias fora. Da periga voltar para as finais ainda, Deus me livre. Você limpa, até pra, na hora de machucar, ele pontua pouco, né? Você tá doido. Ai, ai. Bom, vamos pro Colatina. Só mais um adendo, desculpa. Ainda sobre o assunto demissão, o Wagner Villaron, ele saiu do Grupo Globo, então ele tá disponível no mercado aí pra possível ausência minha aí do mercado. Nós não sabemos nem quem é aqui, nós não vamos contratar desconhecido, não, tá certo? Ah, tá. Então, continua? Ah, tá. Nós vamos contratar só os conhecidos aqui. Aqui é um nepotismo. Envolve nepotismo. Colatina da galera. Olha aí, gente. Pra surpresa de ninguém, Felipe Augusto com 72,9%, seguido do Sávio com 12,5%, Ale com 8,3% e Juninho com 6,3%. Rapaz, o Juninho tá se salvando mesmo em função das atuações péssimas do Felipe Augusto. Quando não é Felipe Augusto, é Leandro Silva, né? Exatamente. Tá fácil não ser colatina nesse time, viu? Pô. Thales, começa com o seu voto aí, meu filho. Felipe, não tem nem coré, não. Felipe Augusto. Felipe Augusto. Porque, assim, os outros três realmente, assim, não foram aquele primor de jogadores, mas eles pelo menos participaram do jogo em algum momento, né? O Felipe Augusto não, cara. Então é ele, sem dúvida alguma. Com certeza. O Felipe Augusto, meu filho, tá difícil. Nessa escolha de colatina, a gente discutiu. Pra quem não sabe, quando termina o jogo, na sauna de administração dos decadentes, no grupo do WhatsApp, a gente discute qual vai ser os nomes a serem colocados. Mas não podemos chamar de outro. Não podemos chamar assim de sala da justiça. Tem que ser sauna, bicho. Que porra. Ué, cara. Tá você, tá Marcão, vou chamar de quê? Que som esquisito, que tesão é esse, sauna? Ei, porra! Vou chamar olha de aí, Marco. Sauna comigo, você, ah, que merda, cara. Olha aqui. Os dois fazendo, parando a barra na sauna e escolhendo os colatinhos. Putz, que cena patética. Porra! E aí eu fiquei pensando. Aí cai o sabonete, Otávio. Pega o sabonete pra mim. Boa! Mas aí já é o morotismo das coisas envolvidas, né? Aí já é o. Então, vai na sauna, então. Nossa, na sauna, então. Vai, eu. Um Ayrton não cabia aí nesse colatino aí, não, gente? Ah, pra esse jogo específico, acho que não, porque não fez nada, né? Era um tempo defensável, né? Era um tempo bem defensável. Conversar, né? Mas é bem defensável, muito defensável. Mas é difícil culpar, a não ser que assim, quando eu dou um cu maior, se o cara chuta. Foi uma coisa similar ao que o Felipe Azevedo fez: o goleiro tá na bola e deixa entrar. Ou foi fraco, ele acertou o canto, mas acho que ele, tipo assim, ele não tem um goleiro que pega pênalti tem um tempo, né? Então, eu não vou culpar ele pelo pênalti em si. Tirando o pênalti, ele não precisa fazer mais porra nenhuma, né? Assim, literalmente, se tivesse uma rede lá de trave a trave, ficava deitado, ele não teria feito muita diferença, né? Pois é, a pergunta que eu fiz é essa: porque pra mim o pênalti foi defensável. Mas não sei se valia um colatina. Mas fiquei um pouco nessa dúvida aí. Eu acho só que, tipo assim, ele já vem assim, as primeiras partidas dele, ele realmente mostrou uma coisinha a mais. Depois ele entrou num padrão de normalidade. Então, tipo assim, os jogos que ele faz umas defesas boas, mas nada assim espetacular, não é nada estilo João Ricardo, quando ele se firmou. São defesas, assim como o Rogério também fazia algumas defesas, né? Então, assim, ele é um. A questão é que a gente agora tem. O que eu tô encucado, porque ele efetivamente ele errou no último jogo do ano passado, que foi decisivo. E o único jogo, na verdade, que era mais difícil, né? Vamos pôr assim, que era contra o Cruzeiro, ele falhou também. Então, assim, dá pra dar essa interrogação bem grande, né? Sobre se ele realmente é esse goleiro todo que se acha. Eu acho que. Assim, memória do João Ricardo, assim, ele veio para a América parecido com o João Ricardo, né? De não vir como titular, assumir, mas no final das contas, não tá entregando. Não, ele já teve falhas que. Eu tava até conversando com o Felipe, ele falou que é uma coisa que é verdade. Se é o Jori que falha da mesma forma que falhou o Ayrton contra o Cruzeiro e falha no passado contra o São Bento. Esse ano nem no elenco, pro restante nem no elenco ele tava. Já tinha sido execrado, já tinha saído. A gente tá tendo um pouco mais de paciência com o Ayrton do que a gente teve com o Jori. Mas isso eu acho discutível, cara, assim, duas situações. Primeiro porque é questão de começo de temporada e goleiro demora um pouco mais para pegar, na minha opinião, ritmo. O Jori tem outras limitações que o Ayrton não tem, cara. Eu entendo que se fosse o Jori, a gente ia execrar o cara. E com o Ayrton a gente tem uma paciência maior. Mas o Jori tem uma série de limitações que o Ayrton não tem. Então, assim, eu acho o Ayrton ainda um bom goleiro. Não é um excepcional goleiro. Mas é um goleiro que passa tranquilidade ali para a zaga, para a defesa. Eu vou reforçar o que eu disse no programa anterior. Talvez o excesso de confiança ou alguns momentos de dispersão estejam comprometendo o trabalho dele. Às vezes o cara é tão frio, fica disperso, aí quando vem a bola já entrou. Então ele tem que ficar mais esperto. E outra coisa, precisa ter um goleiro reserva de peso que seja uma sombra para ele. Eu não vejo um goleiro hoje que seja sombra pro Ayrton. Então o cara pode ficar meio acomodadão. Isso eu tô dando aquela viajada minha. Você acha que o Vitor do Atlético, quando o Cleiton apareceu, você acha que o Vitor não teve que ficar esperto? Tem que ter um cara, uma sombra ali pro cara ficar, treinar mais, ficar mais atento, e eu não vejo hoje alguém que faça sombra pro Ayrton. Já vou adiantar meu voto. Eu nem vou aqui pedir o Jori de titular, com certeza, e falar que o Jori é esse cara. Mas o Jori, ele teve um azar, de certa forma, que quando ele entrou para ser o goleiro da Série B, vamos colocar assim, né, no ano passado, ele pegou aquele comecinho ruim, que o time inteiro tava muito mal, e ele pegou o começo do... Nossa, como é que chama o técnico que já saiu lá do CSA? Maurício Barbieri. Que exigia, que exigia do goleiro sair muito com o pé, então a gente ficava muito inseguro com o Jori. Eu lembro aquele jogo contra o Figueirense, que a gente tomou de 4, que ele inclusive falhou feio no primeiro ou no segundo gol. Ele ficava muito nervoso, porque ele não tem essa, ele não sabe jogar com o pé assim. E não me parece ser do Felipe Conceição, e também não me parece ser do Lisca, o goleiro tem que jogar com o pé. Eu vejo os zagueiros trocando bola ali, mas sem necessariamente ficar voltando bola pro Ayrton toda hora. Então eu acho que assim, o Jori hoje, no lugar do Ayrton, eu particularmente não vejo assim uma nossa, o Jori é muito pior, ou então nossa, o Ayrton é muito pior. Acho que são goleiros do mesmo nível, só que a gente tem uma cobrança maior no Jori do que a gente tem no Ayrton. E diga uma, sem você lembrar, em 2000 e... com o Anderson, ele, o Jori, a primeira vez que ele jogou, ele teve ali uma sequência ali de uns 5, 6 jogos, né? Uma lesão do... Ele entrou contra o Flamengo. Primeiro jogo foi contra o Flamengo. E sim, eu lembro que a gente... Jogou bem. Primeiro jogo dele, acho que foi... Foi contra o Atlético. O pessoal elogiou, a gente elogiou ele nessa primeira passagem. Porque ele se mostrou, assim, ele, um goleiro ágil, com porte, fez umas defesas bacanas. Então, tipo, a gente ficou até, assim, pô, que legal. E quando na época o João Ricardo vinha sendo questionado, tinha gente que falava assim, não, tem que dar chance pro Jori, né? O Jori é o futuro, tal, que não sei o quê. Só que aí, no fim desse ano, ele machuca o joelho, fica um tempo fora, aí ele volta quando teve a chance no passado. E aí, eu não sei se ele tava 100%, porque ele acabou operando o joelho de novo, né? Eu não sei se foi... Não sei se ele sentia alguma coisa, porque ele não... Ou se realmente ele deu um azar, tipo, caiu a postão, agora é sua. O time também estava numa fase ruim. Ele realmente errou, ele não vou falar que ele foi excepcional ano passado, mas ele se mostrou um goleiro bem diferente do ano anterior, por exemplo. E como ele teve a cirurgia de novo, eu não sei, às vezes se ele vinha jogando ainda com algum incômodo que piorava um pouco e tudo. Então, eu dou a ele mais assim, um benefício da dúvida, até porque ele é jovem, né, o goleiro tem uma maturação mais tardia. Então eu não o execro, como eu também falo assim, o Ayrton, eu acho que a gente tem que... Não, dá pra execrar, falar assim, ó, é ruim, mas a gente tem que ligar o sinal de alerta pro Ayrton também, e se for o caso, dá mais uma chance. É a história, já que o Jori... Até sendo justo, né? O Jori, ele perdeu a posição por lesão, né? Então, nada mais justo do que dar a ele uma chance de tentar recuperar, né? E vai que ele volta e volta jogando melhor do que o Ayrton tem se apresentado recentemente. Ah, eu acho que pode ser... Eu não quero ser advogado do Ayrton, porque eu não tenho procuração para representá-lo. Mas quando o Ayrton entrou também no time do América, o América estava numa draga danada. Mas já foi, ele entrou já na época do Tigrão, né? Já entrou na mudança de rumo. Mas o time ainda estava num momento difícil. Então, assim, é aquela questão de oportunidade que surge na vida do jogador. Ainda mais goleiro. É o momento dele se destacar. Se o cara está preparado... Eu lembro que o Jori, quando ele entrou no lugar do João Ricardo... Esse jogo do Flamengo é emblemático, foi uma das primeiras partidas do América na Série A. Ele até cometeu um pênalti, mas ele foi muito bem durante o jogo. Eu não quero dizer que o Jori é mau jogador, é o que você está falando. Mas eu não vejo ele como sombra para o Ayrton. Não vejo como sombra para o Ayrton. Agora, é aquilo que a gente comentou, eu comentei uns 40 minutos atrás. Coloca o Jori para disputar duas partidas aí, vamos ver como é que está o cara. Entendeu? Porque você falou um negócio que é importante. A torcida do América já tem uma cisma com ele. Porque ele não sabe sair com os pés, ele é afobado, na hora que ele vai chutar o bicudo lá pra frente, normalmente ele chuta pra fora. Então ele tem essa deficiência técnica, e aí cabe o treinador de goleiros, que eu não sei quem que é do América, pra melhorar esse fundamento. Porque se ele voltar e continuar com o mesmo defeito, aí o cara é limitado mesmo. Mas enfim, não tô falando que ele é mau goleiro, não, acho que ele tem que fazer parte do grupo de 3 goleiros ali pra Série B. Os outros dois eu não conheço, esse Léo Lang e o outro menino que veio, pra mim é japonês, é tudo igual, não conheço. Mas aqui, vou votar no Felipe Augusto, esse bosta rala aí, porque até agora não jogou nada, fraco, não sabe cruzar, não sabe chutar, e já passaram-se os 5 jogos aí pra ele merecer a titularidade e ver que o cara é limitado. Então, pra mim é o Felipe Augusto, apesar de achar que o Sávio não jogou tão bem essa partida, Juninho tá muito ruim, tá muito aquém do que jogou ano passado. E o Alê é um subóbito para mim, o Alê Oliveira. Jogou uma partida bem e nas outras eu acho ele muito lento. Esse tipo de jogador, eu até fiz a pergunta no dia do tuitei lá, meio Paulo Henrique Ganso, é um jogador que hoje ele tá ultrapassado para os moldes do futebol atual. Assim, ele é bom tecnicamente, mas eu acho lento, disperso, aparece de vez em quando. Tem muita gente que não concorda comigo, mas na minha opinião, o Alê ainda tem muito que mostrar. Mas eu vou votar no Felipe Augusto. E vamos voltar para a sala, Natália? Boa! Eu também vou botar no Felipe Augusto também, não tem jeito não, né? Acho que ele tá abaixo da crítica, tá bem difícil não votar nele, né? É, Thales já votou, Marcão já votou, Lucas já votou? É, pra encurtar, Felipe Augusto, não tem muito por onde não, mal demais. Felipe? Felipe Augusto, sem dúvida, é o pior de todos. Só não, fazer um comentário aqui, falando da grafia do nome Felipe, o Instagram do Felipe Augusto é Felipe Augusto com I, então vai saber, né? Ou seja, ele tá indeciso com a grafia do nome dele, então assim, já tá com problema, ele já errou algumas das questões, né? Já tem que analisar isso aí. É. Bom, nosso próximo jogo agora é contra o Coimbra, na segunda-feira que vem, às 20h30 da noite, não é isso? Isso. É 20h ou 20h30, tá? Esse é o jogo, segunda-feira. 20h30. 20h30. Já está à venda os ingressos na sede. Como nós não somos mandante, o Onda Verde tem que pagar normalmente. Acho que a meia tá 20, não é isso? Não, inteira é 20. Inteira é 20, meia é 10, então, no portão 3. Portão 3, desculpa. Portão 3. Né? O que vocês estão esperando? Então você não vai, né? Então você não deve ir, né? Eu sei, Lucas não deve ir no jogo, né? Vocês não frequentam o nosso portão? Que absurdo. Eu não vejo o jogo junto com você, não, né, ô Nojento? Crítica injusta e raras são as vezes que eu vou no portão VIP. Exatamente. Críticas injustíssimas. Mas eu não devo ir no jogo mesmo, não. Mas é por outros motivos. Faz, o que vocês estão esperando pro jogo com a Imbra? Três tem que pontos? Ganhar, cara. Tem que ganhar. Até porque não ganhou de ninguém ainda, né? Então, mas tem muita coisa também. Estão dando muita. Até que hoje não mais, mas no começo estava falando muito nesse tal de Coimbra e tal, e alguém já teve um zum-zum-zum aí que a torcida é maior que a nossa, que treinou, então tentando dar uma sapecada nisso para ficar baixar a bola desse. Faz sentido. Eu acho que tem que, eu diria que a gente tem que ganhar, mas eu acho que já dá para começar a poupar ali, rodar um pouquinho esse elenco, né, para ver coisas diferentes, né. Acho interessante o Lica, já que o Lica, vai ser o primeiro jogo que a gente vai conseguir ver uma coisinha diferente, né? Já que o Lica prometeu que pra esse jogo vai ter um pouco mais de dedo dele ali, né? Pra delírio do Thales. Que dedo é energético. Então acho que vale a pena ele ver se ele vai mudar, né? Se ele vai testar ou formação diferente, ou vai testar peças diferentes, né? Do que as que vem jogando. Eu espero que ele... E é um jogo em casa, né? Então tem que ganhar. Mas eu gostaria de ver o time jogando melhor. Eu não tô vendo. Eu não tô feliz com o jogo, não. Pra ser sincero pra você. Nós temos que melhorar bastante ainda na minha concepção. Acho que sim. Ofensivamente, eu acho que a gente deixa muito a desejar. Até porque, tipo assim, a gente não. A gente jogou melhor que o Vila, mas não foi que a gente matou o Vila, criou 70 chances e merece. Tipo assim, não, a gente só jogou melhor, né? Mas também o goleiro do Vila não fez excelentes defesas. Assim como contra o Cruzeiro, por mais que a gente tenha dominado o jogo, a gente também não. O Fábio não precisou fazer nada. Ele tomou o gol ali e depois não fez nenhuma defesa. Então, sim. Assim, falta a gente. Não, o Fábio fez umas duas defesas, sim. Teve uma... Fez não? Fez sim. Fez não. Sim. Teve uma bola que ele saiu. O nosso atacante saiu cara a cara com ele e fechou. Não, mas ele não defendeu, o cara não chutou pro gol. Foi o Felipe, foi o Augusto que cagou ali. Perdeu. A gente teve uma finalização no alvo contra o Cruzeiro. E que foi o gol. Não, né? Acho que não. Mas ok. Não, você pode confirmar praticamente falando, você tá. Mas assim, a gente tem tido postura, né? Mas a gente não tem criado tanto, né? Acho que foi, essa é uma coisa que a gente tem que melhorar, né? Sim, com certeza. Isso aí eu gostaria de ver o time jogando melhor, tá? Como eu falei, ganhar. É importante, mas eu gostaria de ver o time jogando melhor, jogando. O primeiro tempo foi muito ruim contra o Vila, cara. Na minha opinião. Foi muito ruim. E nós temos. E pra mim é uma preocupação. Eu tô bem preocupado, sim. Tá muito no começo ainda já. Mas 5 jogos já tinha que ter formado alguma coisinha já, viu? 5 jogos. 5 resultados positivos, é um empate só, ué. Tá bom, ué. Ficar na Copa do Brasil. Classificado na Copa do Brasil, líder do Campeonato Mineiro, 2 artilheiros, melhor ataque. Uai, mas. Só se a gente for lá disputar Champions. Tá certo. Pro que a gente tá disputando, a gente tá conseguindo resultados. Passando de fase na Copa do Brasil, a gente é líder do campeonato, melhor ataque, tomamos poucos gols, enfrentamos o Cruzeiro achou um gol. Uai. Não vejo só essa vaca pro brejo, igual todo mundo tá, a maioria tá vendo aí, não. Não, mas eu não... aqui sobre essa questão, porque a gente tá criticando, é lógico que a gente quer um elenco com a atuação melhor, que é o que o Jair tá falando, né? Assim, além de ganhar, a gente convencer. É, mas eu tava vendo, ontem o Corinthians foi eliminado da Libertadores, né? Aí hoje eu abri o site Globo.com, aí na primeira parte, assim, do Globo Esporte, né, tava uma foto do cara do Corinthians escrito "um fio de esperança". Eu falei, uai, gente, pela reportagem parecia que o Corinthians tinha classificado. E olha só, a gente tá no com boa, assim, considerando o período, tanto de jogos que a gente teve tempo pra treinar, eu acho que a gente tá até bem, sim. É claro que a gente espera que melhore, mas pelo que a gente pode fazer, eu acho que a gente tá razoável. Classificou, estamos conseguindo ganhar jogos no Mineiro. Então, assim, tem muito para evoluir. Esse time, dessa forma, jogando a Série B, eu teria muito medo, mas o trabalho tá no começo, ainda tô esperando para ver. Eu sei, Marcão, o que você está esperando aí pro jogo com o Coimbra, tá? O que você está querendo ver no jogo? Eu quero ver pelo menos vontade de alguns jogadores que até agora em um melhor futebol. Eu tô falando agora sem fone de ouvido, não sei se o som tá bom. Tá direto do celular aqui. Mas eu quero ver um Juninho mais participativo, com posicionamento melhor, o Alê um pouco mais rápido, arriscando chutes de fora da área, como ele arriscou no jogo aí do Berlândia, se não me engano, que ele fez dois gols. Se o Felipe Augusto, se ele entrar no jogo, ser um pouco mais inteligente nas tomadas de decisão, ter um pouco mais de capricho nos cruzamentos. Isso que eu quero. E quero também que o Lisca dê oportunidade para esse Rickson jogar um tempo maior. Se tiver que colocar esse Léo Passos aí, começa o cara como centroavante. Se tiver o Jori, já que está gerando dúvida em relação a Ayrton, coloca o Jori para jogar. Mas eu ainda, tudo bem, início de temporada, não estou acompanhando os outros times que disputam a Série B, que vão disputar a Série B, mas eu acho que ainda está muito fraco. Está muito fraco, a ponto de não ganhar desse time fraquíssimo do Cruzeiro que eles montaram esse ano. Então, para mim, ainda é decepcionante. É. Bom, temos um programa então, pessoal. Alguém quer fazer algum destaque? Eu queria só dar aquele recado tradicional para o pessoal acompanhar as mídias do Decadentes, Instagram, o Spotify, tem todos os programas disponíveis, assim como no Facebook, o nosso Twitter. E lembrando aí, quem puder colaborar com a nossa arrecadação aí, para manter o Decadentes funcionando, vamos dizer assim, para pagar os altos salários do Thales, a sauna do Jairão. Eu tô sendo mandado embora. Não, preocupação. Tem que pagar a rescisão. Tem que pagar a rescisão do Thales. Você vai ficar sozinho na sauna com o Jairão. Que falta de graça. Pagar as passagens aéreas do Deleucros. Então, assim, quem puder colaborar com qualquer quantia, entre em contato com as nossas mídias sociais, que a gente vai receber com bom grado e vamos tocando o barco e vamos. É segunda-feira o jogo contra o Coimbra, né? Horário, um dia legal. Vamos encher o Independência. Tamo junto, galera. Obrigadão aí. Boa semana, o resto de semana. E vamos tomar cerveja. E a sauna te aguarda, Thales. É a sauna 2, tá? Boa! Olha pra Rua da Bahia. Tá por dentro, hein? Que faz? Então nós já sabemos onde é que os atestados do Thales são gastos, hein? Estamos sabendo agora. Aqui, só uma pergunta pro Lucas. Você tá sabendo alguma coisa do futsal, Lucas? Não começou o calendário ainda, né? Não começou ainda, não? Não, o América tá divulgando as renovações de... Como é que fala? Patrocínio. Coisa, Batata continua? Não falaram do Batata ainda, não. Mas já o Batata tá certo. Um outro jogador aí, falaram já que renovou e tudo, mas não começou, não. O calendário do futsal é relativamente curto, né? Só tem o Metropolitano, que classifica pro estadual, depois o estadual. Então, deve demorar ainda para ter mais notícia. É, o vôlei, depois que o Marcão foi lá, afundou, acabou, né? É o Marcão Alisson, né? Povo ingrato, viu? Ô, povo ingrato. Eu vou rescindir o contrato com o Decadentes também. O americano também tá na mesma. As competições ainda não começaram, então o futebol americano também tá pausado. O futebol América Locomotiva, pelo que eu acompanhei no Twitter e no Instagram deles, eles estão fazendo um processo de seletivo, né? De recrutamento. Fizeram até com, não sei se é categoria de base, não sei se isso existe, mas eu vi alguma coisa de São duas categorias que eles fazem seletiva. É porque ele tem a base, né? São os júniores, só que eles fazem também por um time de desenvolvimento, que eles chamam. Que eles preparam os caras, os jogadores, eles treinam e tudo, para poder fazer parte do profissional. Mas a seletiva é para esse time de desenvolvimento. É, já teve, inclusive também teve seletiva para tier leader. Não sei porque que o Thales não se inscreveu, mas teve seletiva também para tier leader. Puta vergonha! Bicho, imagina que esse topzinho saia, que merda! Não, e você dando aquelas cambalhotas malucas, aí ninguém segura, imagina. Não, filho. Deixa cair. Detalhe que se errar a cambalhota e cair é 4.7 na escala Richter. Olha, gente, o apresentador faz bullying. Que bonitinho. Que bonitinho. Bullying. Então é isso aí, temos um programa? Temos. Então, beleza, pessoal. Boa semana. Nosso próximo programa após o jogo contra o Coimbra. Grande abraço a todos. Até mais. Um abraço. Valeu. Valeu.